3547. 3547, contato radar, vou para o 200, saída área, bom. Claro, 200, 5447. Voador, é o TAN 3283, autorização Aracaju, nível 19, tá? Parabéns, de você livre. 3, autorização Aracaju. Confirmando Aracaju, 190, solicitou outro nível. 190. Só um minuto, Copa, eu quero subir da PUCA. PUCA, aguardando o tanque 3223. 1924, Copa. Consiga 1924 para Copa. 924 Maceió, nível 350, está autorizado via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Roda 10, curva esquerda na subida PUCA, transição Caju. Aciona 5572. Controle 120, decimal 8. Sente autorizado para Maceió no nível de voo 350, da Peruísque 58, Orago, VCT Maceió. Decolada pista 10, configura curva esquerda na saída PUCA, Caju 5572, no transponder, controle Salvador 120, decimal 8, 924, na opção 10. 10, chame pronto, pushback, igual 924. Autorizado, decolagem de 10, vento 100 graus, 119. Prossiga, meu. 3283, Aracaju, nível 190, está autorizado. Direto, decolada 10, com curva esquerda, na subida PUCA, após Jamo, e após direto Aracaju. Aciona 5004, controle 120, decimal 8. 240, continua a aproximação, olhando o pista livre, ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, 5240. 5004, tente, pane 1208, controle, pane anotando 3283 no gate 03. E a rota é direta, ok? Direta, na decolando 1-0 com a curva esquerda, subida PUCA, após voar a posição Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. Ah, ok, então, PUCA, Jamo, Aracaju. Tá conferido, tá? 3283. Vai, chame pronto no portão 3, tá? 3283. Camarada, obrigado. Preciso 93, decolado aos 47, controle 120, décima 8. 0, respondido. Após a posição árvore, pode voar para outro destino, senhor? No 600 da Gol, plantando para Natal. Essa posição Arbor vai ser autorizado direto Barreiro. Controle Salvador, TAN 3193. Contato TAN 3193, contato radar, está autorizado Leda, vou para o 340. Leda ao 340, 3193. 0. Autorizado pouso pista 10, 5240. Pegou 600, chama pronto, pushback. Bora. 32, Lima, TK00. Lima, TK00. Salvador, Gol 1924, portal 10 para puxa estacionamento. Alívio, Gol 924, chame táxi. Ninguém vai chamar seu táxi lá pra utilizado no localizador 35595. 5595, completa a aproximação, chame a torre 1895, tem um bom posto. Rato 1895. Tip 5240, no solo 50, solo 121, esse manual. 19. Topo ajuste 9095, informe do localizador. Gente, autorizado ILS, 10210, informará o localizador 25 ajuste, terra na Bagadeira. Chame 6320, desça para 2000 pés, autorizado o sinal de procedimento, agora número 2, informe no localizador. Para 2000, livre o procedimento, vai efetuar um leve desvio à direita aqui devido a informações. 7. 595, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 122. STP 5595. Agora aguarde para iniciar, o MSS 21, número 2 para iniciar. 3283, aguarde para iniciar, previsão de mais 2 minutos. Aguardando 2 minutos, 3283. Pioneiro 32, boa tarde, contato radar na decolagem, subida Conde, suba para 090. Desceu da Conde, 090, Pioneiro. TAM 3193, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Chama Recife 25, 13325, Maria. Na 6320, reduza para aproximação, tráfego sua frente 5 milhas é um Alfa Tango 72, chame torre 1895, tem um bom posto. Reduzindo 1895, boa, 6320. Obrigado. Fala, Gol 1394, para puxa de estacionamento, posição 05. Guarde autorização, agora 394. Certo. 6721 não vai coordenar a pista do solo após a passagem do banho da guarda, tá guarda, tá livre, chame táxi, 6721. Solo passageiro 2230, push back esse nome. Guarde passageiro 230, número 2 agora no setor. Aguarde previsão de mais 2 a 3 minutos. Sente o guardar. De direita, solo 121 desse nome. Direita da zona mais. Alô, Salvador, 3P5595, levou. Prazer, 5595, Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 04. Alfa, Kilo, pátio 3, é a posição 4. Negativo. Tá livre, chama o táxi. Autorização, táxi do 34. 3283, coordena com a equipe após a passagem retaguarda do banho da Gol, que tá passando agora a retaguarda, pode estar livre iniciar, chama o táxi. Após a retaguarda, tá livre na nossa perspectiva, 3283. Tá livre, chama o táxi, 3283. No 924, autoriza a alinhar e manter a pista 1-0. Sente autorizado, alinhar e manter a pista 1-0, gol 1-9-3-4. Oxalé 6320, no solo 57, livre direita, solo 121, décima 9. 219-6320. Eco Bridge, após intercepta pelo Zulu 16, até Belo Horizonte para o hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme rota. Na roda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5575, controle 120, décima 8. 5447, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Carro meu, seu nome é Vitor, boa tarde, ajuste no 0, no 5, vento 1, 0, 0 graus, 1, 3, 9. Estima aproximação. Reporte, baixar travado. Ah, tá, eu informo que tem intenção de pouso, pistão na 7, senhora. Chamará 3805. Para o táxi, o FJ 6721, 76 a bordo, 1330, atendendo Recife. 076, 1176. 1176. 721, táxi autorizado via pátio principal, após vai seguir um Airbus Tatã via Indy Alpha com número 2 com espera, torre 118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo e boa tarde. Indy Alpha seguindo o Airbus Tatã, Airbus 6320. Salvador, Chanel 6320 na Alpha. Via Alpha, guardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, guardante da Juliette, 6320. Salvador Ground, Miguel Fernon, Go 1363, request authorization to São Paulo Congonhas, we have some information. Vitor, passou espera baixado e travado. Apoio a modificação das águas de voo para pouso visual pistola 7. Fernando Vitor, autorizado de base para final da 17, plano de voo cancelado 59. E pode final da 17. Canta na final da 7, que é a nova TV. Então, Go 1-3-3-2 Congonhas, São Paulo Congonhas. Yes. Jogador 59, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, Go 1-9-2-4. Da Passaredo, agora na remota, tá livre, chame táxi. Oi, repórter, muito obrigado. Go 1-3-3-3, stand by to copy me, stand by to bring us to São Paulo. Standing by, thank you, go 1-3-3-3. Controle Salvador, boa tarde, Jesus, Patrícia, Contato azul 41116, identifique. Foi na Pro de Itape, desça para 2000 pés, ajuste 0.05. Itape 2000 pés, 1015, azul 41116. 0. Airbus da Avianca está ingressando à sua direita na Juliette. Após prossegue via pátio principal, segunda direita Indy Alpha, quando pronto vai chamar a torre 118, decimal 95, altímetro no 015, então bom voo e boa tarde, eu vou no 394. Aguarda aeronave, Indy Alpha, pátio principal, chama 1895 no ponto 010, ajuste 1015, vou no 394. Em Salvador, boa tarde, objeto 6721, no ponto de espera da 10, pronto. Avenida 721, boa tarde, mantenha a ponto de espera. Ponto de espera, Avenida 7, Serra 92. Serra 9000 vista, autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 139. Vento pouso autorizado, 92. Pistão 283, autorizando decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 129. Iniciando 3283. IDC 085 João, IDC 0085, IDC confirmando direto, decola do 7 direita, corredor Axé, restrito 1000 pés até o final da barra, a liberação do controle, acionando 5554, controle 120, decimal 8, torre opera em 118, decimal 95. 5554. Decolagem, o altímetro 1015, bom voo, F1 November. Futuro 9, prossiga. Futuro táxi até Papá, F1 November, atenção, tráfego entrando agora no parte 5, para estacionamento, a parte da Papá, para ingresso na 17, F1 November. Horas alternando Salvador. Parte principal Índia e Alfa, ponte para 2.118.95, altímetro 1.014, Mica 12, então bom voo e boa tarde, passageiro 230. Índia Alfa vai para ponte espera 1895, Mica 12, obrigado, até volta. 4.615, 5.62. São Paulo Congonhas, vai level 360, via Upper Zulu 10, until bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo bridge, then after intercept Upper Zulu 16, until Bravo Hotel Zulu, after that direct Triv, Tango Romeo India Vitor India, after via flatland route, departure runway 10, after departure turn right, dial departure, then fly direct Lida, then bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo. Scope code 5027 and control departure frequency 120.8. Roger, go 1333, click by level 360. Departure runway 10, right turn. Dial departure, later transition and position bridge. Intercept the airway up to 10. After bridge, Upper Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, direct to Privy. 5027 is spoken and Salvador departure 1208. Go 1333. The back for right, go 1333, coming right for push and start, stand 04, push and start. Roger, thank you. Para posicionamento no 600, tá no 09. 9, tá livre, go 600, chama tá aqui. Corre, Mundial, boa tarde, é o passaria do 2230, aproximando o ponto de espera, número 2, pronto. 6721, escuta da torre. 6721. Controle 6721. Contato de web 6721, contato radar, sua para o nível 330, sai da MOMO. Para o 330, perfil da MOMO, 6721. Passando 2230, ponto de espera, pronto. Serendo 2230, boa tarde, mas é ponto de espera. Vai manter 2230. Sequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12085. 724, 924. Paulo Salvador, boa tarde, Xené 6305. Livre de colagem, 0, gol no 3, 4. Você vai ganhar o 360 pro 6395? E para o solo? Negativo, 6395 do Xané. Seria possível coordenar o nível 360 para Guarulhos? Negativo ainda seu plano, a Oxana 6315. Qual nível, seu quê? 360. Lembra que eu já tenho já autorizado, copia? Copia, prossiga. Na 6315 Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via peso 10 até bridge, Bravo Romeo India Delta Eco bridge, após intercepta peso 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5025, controle 120, decimal 8. 3283. Graças. Também gostaria de o nível final 170. Copiado. Suba para 170 agora, na atualização. Graças. Controle ao pioneiro 32. Consiga ao pioneiro 32. Autoriza o nível final 120 para o pioneiro. Autorizado, subida para o nível 1-1-0, pioneiro 3-2. Obrigado, senhor. Aguardando para o site, que é o 600, 12h40, Maceió, 175 agora. Pátio principal, Indy Alpha, com temperatura 118,95, altímetro 1-0-1-5, bom voo e boa tarde, agora 600. Indy Alpha, via Pátio, 2895, manda pronto, eu vou no 6-0, um bom dia. 30, vai estar a formação. 7-6-7-2-1, informa o tráfego posição de 2 horas e 17 milhas com rumo ao sudoeste, numa centena descida para 4 mil, é um Alfa Tango 7-2. O seu tráfego não tem que atrás, sou 6-7-2-1. 00 graus, 1-3-1. Iniciando, controlador. Chame agora Recife na frequência 12545 e alterna 12685. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Felipe 5626, está reautorizado, descida para 2000, livre da restrição de chegada, o ajuste 1015, informe no localizador. Está autorizado a aproximação. 2000, livre das inscrições, né, formando localizador, 2023. Boa tarde, Eco Alfa Oscar, identifique, vou na pro de ITAP, desça para o nível 050. 208, temos 1 novembro, declaração com escuta. Eco Alfa Oscar, copiou? Afirmativo, pro de ITAP para a chegada Mari, descido para o 050. Eco Zulu Malverde, ciente da decolagem, ficou inicialmente para 1 mil pés. reclamação tanto, está no PAC 6 para autorização Petrolina. 5554. Está na ação agora, 5554. Ali, boa tarde, passageiro do 2230 decolou. Ah, boa, na sua escuta. Boa tarde, passageiro do 2230, contato radar, só para o nível 180. 1-8-0 na boa, passageiro. Uniforme Cogbo, deploy direto Petrolina, aciona 5020, controle 120, decimal 8. Tripe 5490, autorizado 200, direto Petrolina, decola da 1-0, curva esquerda após o perfil da Momo, após Cogbo. Direto Petrolina, 5020, transponder 120, decimal 80, controle de saída. Quatro, no pátio 3, chame front, pushback, 3490. Tá amarelo. Você vai ter que reduzir um pouco para as informações. Esse é o número 1 um, agora na aproximação, 3562. Eu era para o pushback de certo. 3-3-4-0-9-4. Start pushback. João Menas, Gol 1-3-3-3. Tempo 1-0-0, graus 1-2-0. Vem mais, tá ali decolagem 1-0, o Gol 1-0-0. Objeto 6721, chame Recife, frequência 1-2-5-4-5 e alterna 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5, Recife, 7-2-2. Aos 1830, Ecos 1 November. Copiado, 1830. Chama o Ecos 57. Web 5857. Boa tarde, identifique, chega da Bonf, desça para o nível 4. Do correção, desça para 4 mil pés. O ajuste no 095. O Salvador passaria do 2230, solicita desvio pro 260. 77, traque-se via parte principal, Índia e Alfa, com espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0 no 5, tem um bom voo e boa tarde, 83805. Pátio Índia e Alfa, com espera da. Pátio Índia e Bravo, com espera da 1-0, lá pronto, torre 295, dan 3805, boa tarde. Vai ingressar na Alfa e a chama 3895 aí? Pátio 3895, vai ingressar na Alfa, o dan 3895. 3 Salvador, Gol na 600. Boa tarde, Gol no 600, contato radar, só para o nível 370, subida Puca. Subida Puca, subida 370, Gol 600. Doutor Salvador, boa tarde, Oxenai 6326, posso dar tango para a descida. Boa tarde, Oxenai 6326, identifique, chega na mare, desça para o nível 060. Identificou, 060, descendo na mare, o 6326. Yes, conforming our ground assessment, behind Airbus, behind me. Currently our pushback is confirming our contact, go 1-3-3-3. Chief, that's correct. After the Airbus 3-1 iron, pass it behind again. That's it. Pass it behind. Roger. 4, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 1251, 94. Ecos 1 November está presente e está livre a subida para 085.